de todas marteladas. E entre todas as opções, tô na mais arriscada. Meus irmãos na luta, iluminando cada passo. E mesmo quando me sentia só, havia alguém ali. Eu peço proteção a todos meus. Ouço reclamações e o mundo continua igual. A força que eu peço a ti, a calma que eu peço a ti, a bênção que eu peço a ti. Ó Deus, eu sei que você vai me ver. A força que eu peço a ti, a calma que eu peço a ti, a bênção que eu peço a ti. Ó Deus, eu sei que você vai me ver. Ó Deus, que palhaçada tem aí pra mim? Que desapego vou ter que aprender? O que é que mais vou precisar passar? Quem mais vou precisar esquecer? Eu tô morgado, tô meio deprê. E se te ofende quando eu fervo, se eu escuto um papo errado, é que tá foda de resolver tudo que tem rolar. Manda o teu papo e se adianta, bro. Eu perguntei para Deus por que me deu o livre-arbítrio de escolher o que é meu. Porque o Senhor me escolheu, se quem tinha que escolher era eu. Se carregava ou não o fardo de ter que ser um dos seus. Não sou rosa, não sou pura, não sou dele, não sou sua. Meu caminho tem mais espinhos que a própria rosa nua. Na rua vago me fazendo perguntas. Puxo, paro e penso, a vida é curta e a chance é única de fazer a diferença, ou então ser mais um. Olhei pro céu e falei: Exua, Exua, porque todo esse talento, se porra ninguém me escuta, turo surto. Entrei no jogo, mas não foi pra disputa. Mas não vou abaixar a cabeça pra nenhum filha da puta que me julga puta pelas vestes. Não sabe da luta, da força de vontade que um dia ultrapassa a lua. Esses versos é sua bula. Babilônia já caiu, irmão. Tua prata não é porra nenhuma. Prefiro teu coração. Ó Deus, que palhaçada tem aí pra mim? Que desapego vou ter que aprender? O que é que mais vou precisar passar? Quem mais vou precisar esquecer? Eu tô morgado, tô meio deprê. E se te ofende quando eu fervo, se eu escuto um papo errado, é que tá foda de resolver tudo que tem rolar. Manda o teu papo e se adianta, que eu nego. Só peço a Deus progresso aos meus rumos. Ao topo do jogo, luto muito, mano. Mas ainda é pouco, vou uma vida, eu sobretudo passar. O que fica é seu legado, faça algo concreto. Ouvir e fumaça, assumo. Sou tão focado que eu nem fumo. Só verso, nem durmo. Meu vizinho reclamado, barulho, braço. É fácil falar do bagulho. Se eu fosse famoso, você comprava ingresso, certo? Pra escutar esse mesmo barulho. Que hoje eu faço com orgulho. Que eu passo no mundo, eu expresso tudo nos versos. Se Deus não quisesse que eu nascesse mudo, certo pelo certo, né, mano? Cantando, musicando a vida, eu juro até meu último suspiro vai sair rimando. Eles querem, eu cego surdo. Nesse mar que eu navego há vários anos e não afundo. Nesse oceano de ego, traga paz que eu planto e rego. Quero mais pelo que eu prego. Sistema, que a você burro, seja martelo e não prego. Avesso de tudo, eu não atendo a demanda, encomenda. É o fardo que eu carrego. Pássaro preso em gaiola, no canto lamento. Eu vou voar pelo mundo.